CD 2 Capítulo 2 A vampira ruiva de um olho só grunhiu irritada. Os humanos estavam atrás de um rio de sangue, o maior nas cercanias de São Vítor. Tinha descoberto a intenção dos malditos humanos durante a caçada noturna. Apanharam um trio de bêbados na floresta, quando o maior deles se afastou dos amigos e foi abrir a braguilha junto de uma árvore, foi agarrado pelo vampiro. Mesmo estando bêbado, feito um gambá, o homem entendeu o que estava acontecendo assim que botou os olhos no rosto pálido de seu agressor. Gerson tapou-lhe a boca com uma mão, enquanto a outra o prendia pelo pescoço. Raquel, a essa altura, já tinha saltado para o centro da clareira e parado no meio dos dois, junto à fogueira. O corpo lento, preso nos braços de Gerson, se debatia e esperneava, querendo inutilmente se livrar das garras do vampiro. Um dos homens ria, sem perceber o que acontecia ao amigo que tinha se afastado para urinar. O outro estava no meio de um gole direto no gargalo da garrafa de cachaça. Estavam felizes. A vampira podia farejar isso. Raquel tinha uma expressão mista de irritação e curiosidade. O homem, entornando a água ardente, estalou os olhos e cuspiu a bebida quando viu a mulher ruiva de tapa-olhos no meio da clareira. O segundo, percebendo a aflição na atitude do amigo, olhou para o lado. A mulher estava a 3 metros de distância. Era uma vampira. Raquel tinha se deliciado com aquele momento. Adorava aquele cheiro de prazer transformando-se em medo. Medo de vampiro. Agora sim, aqueles homens estavam agindo como um humano deveria agir. Deixou seu único olho brilhar vermelho. Sabia o quanto aquilo impressionava os humanos. O homem à sua esquerda largou a garrafa de cachaça e levou a mão para um objeto junto ao tronco de árvore que lhe servia de sofá. Raquel foi 15 vezes mais rápida. Antes que o homem erguesse a pistola, sua mão fechou-se no pulso da vítima, esmagando os ossos, ulna e rádio, fazendo a mão pender presa por pele e músculos. O berro de dor tinha varado centenas de metros, fazendo bandos de pássaros deixarem as copas das árvores e dispararem em grande agitação no frio céu da noite. Antes da arma bater no chão da terra, a outra mão da vampira foi até a traqueia e esmigalhou a cartilagem do pescoço da vítima. O homem caiu convulsivo, tremendo, tentando se ajoelhar, lutando para pôr ar nos pulmões. O segundo parecia paralisado. Raquel encarou-o com seu olho bom. Deu um passo em sua direção. O homem não esboçou reação agressiva. Estava congelado de medo. Um cheiro conhecido chegou até as narinas da vampira. Não era o cheiro adocicado do alimento. Era cheiro de urina. O homem estava se borrando nas calças. Raquel não conseguiu conter um sorriso leve. A vampira ergueu o olho para Gerson. O jantar do parceiro de caçada não se debatia mais. O vampiro estava com os caninos cravados no pescoço do azarado, sorvendo o sangue da vítima. O homem à sua esquerda largou a garrafa de cachaça e levou a mão para um objeto junto ao tronco de árvore que lhe servia de sofá. Raquel foi 15 vezes mais rápida. Antes que o homem erguesse a pistola, sua mão fechou-se no pulso da vítima, esmagando os ossos, ulna e rádio, fazendo a mão pender presa por pele e músculos. O berro de dor tinha varado centenas de metros, fazendo bandos de pássaros deixarem as copas das árvores e dispararem em grande agitação no frio céu da noite. Antes da arma bater no chão de terra, a outra mão da vampira foi até a traqueia e esmigalhou a cartilagem do pescoço da vítima. O homem caiu convulsivo, tremendo, tentando se ajoelhar, lutando para pôr ar nos pulmões. O segundo parecia paralisado. Raquel encarou-o com seu olho bom. Deu um passo em sua direção. O homem não esboçou reação agressiva. Estava congelado de medo. Um cheiro conhecido chegou até as narinas da vampira. Não era o cheiro adocicado do alimento. Era o cheiro de urina. O homem estava se borrando nas calças. Raquel não conseguiu conter um sorriso leve. A vampira ergueu o olho para Gerson. O jantar do parceiro de caçada não se debatia mais. O vampiro estava com os caninos cravados no pescoço do azarado, sorvendo o sangue da vítima. Gotas grossas escapavam das feridas da vítima corpulenta, infestando o ar com aquele aroma maravilhoso. Raquel olhou para trás, sua refeição ainda estrebuchava com a mão boa sobre a traqueia e o braço com a mão pendendo em pele raspando no chão. Queria assim, sangue vivo e quente. O único homem intacto, continuava hipnotizado por sua presença, parado de joelhos com a calça molhada, balbuciando repetidamente a palavra não. Raquel deu um passo à frente e acariciou a cabeça do humano. Sorriu novamente, olhando-o nos olhos. Pobre infeliz, estava suado e fedendo a bebida destilada, fedendo a mijo. Agarrou-o pela camiseta com uma mão e trouxe-o até perto de seu rosto. Passou a língua feminina na boca da vítima. O humano continuava balbuciando aquele não de forma irritante e desviava a boca quando a língua da vampira tocava seus lábios. Ergueu-o até ficarem olho nos olhos. — Que faz aqui, criatura? Não teme a noite? O homem começou a chorar. Naquele instante, Gerson tinha aparecido no campo de visão do homem, que arregalara ainda mais os olhos ao ver de esguelha o vampiro com a boca ensanguentada. — Que faz aqui, criatura? Não teme a noite? O homem começou a chorar. Naquele instante, Gerson tinha aparecido no campo de visão do homem, que arregalara mais ainda os olhos ao ver de esguelha o vampiro com a boca ensanguentada. Por que estavam aqui, infeliz? Vocês não se parecem com degredados, murmurou a vampira. Não parecem fugitivos. Muita festa para quem vai passar a noite fora. Não me mate, pelo amor de Cristo. O que estavam festejando? Qual o motivo de tanta alegria? Pelo amor de Jesus Cristo, não. Raquel riu baixo, olhando para Gerson, mantendo o homem erguido pela gola da camiseta. Os pés da vítima dançavam, vez ou outra, encontrando o chão de terra com a ponta dos dedos. Gerson grunhiu, abrindo os lábios e exibindo os caninos sujos de sangue. Não me mate, gritou o infeliz. Abra o bico, então, diga, o que faziam aqui? Qual é o motivo dessa afronta toda? Insistiu a vampira. Festejávamos a vitória. Me deixa viver. Não, não, não consigo respirar. Que vitória? Tornou Raquel. Os bentos, os 30 bentos se juntaram. Raquel vacilou um instante. A imagem de Anaquias veio-lhe à mente. Ele tinha dito alguma coisa dias atrás. Tinha abandonado aquele vampiro louco, o vampiro que fora seu parceiro de caçadas. Sentiu-se tão tocado pela informação que sua mão vacilou e o prisioneiro escapou de suas garras, caindo sentado e rastejando de costas, olhando-a de olhos arregalados, se aproximando do tronco grosso de uma grande árvore. O homem tremia descontrolado. Seus olhos iam de Raquel a Gerson, de Gerson a Raquel. Tão apavorado estava que não pensou em desviar-se do tronco e continuar a fuga. Raquel olhou para o parceiro. Será que... As palavras escaparam e não foram concluídas. Cedo ou tarde, isso teria de acontecer, minha querida, respondeu o vampiro Brutamontes andando na direção do humano. Raquel acompanhou os passos do parceiro de forma automática. Seu olho não estava na vítima, nem mesmo na floresta escura ao redor. Seu olho fitava o nada. A vampira ruiva havia se afundado em pensamentos. Não podia ser verdade. Os 30 bentos juntos. Os milagres, exclamou a vampira, olhando diretamente para a vítima. Eles desencadearam os milagres. O homem, tentando afastar-se da mão de Gerson, gemeu um sim, choroso e longo. Quatro milagres. A profecia rezava isso, Gerson. O vampiro olhou para a líder. A criatura andava até perto da fogueira e voltava. Seus cabelos lisos e vermelhos balançavam com um movimento insistente do corpo. Raquel estacou e olhou para o homem acuado. Andou decidida até o tronco e agarrou-o pelos colarinhos novamente, fitando-o nos olhos. — Quais são os quatro milagres? —